maneira, tento me desviar do caminho. Oh Deus, que mundo tão frio. Sei que tenho forças, mas ultimamente me sinto sem a pressão esmaga a mente pra suportar em Superman. É um labirinto confuso, eu sei. Quantas vezes o caminho errei na caminhada. De garantido nada, a não ser a certeza de um dia estarmos naquele buraco a sete palmos. A morte sempre esteve no nosso encalço. Então pra que perder tanto tempo cultivando tanto ódio, quando tem tanto lugar pra gente no pódio? Quer ser lembrado ou esquecido? O lamento ou o alívio? Ninguém é descartável. Acorde e veja que tudo é possível. Antes que seja tarde, alcance o outro nível. A vida é uma só, e não aproveite o melhor. Sinto meu fim, tento deixar de lado, mas me sinto encurralado. Pesadelos acordado, me diga o que há de errado. Talvez não consigamos o que almejamos, mas já que estamos nesse plano, continuemos o que começamos, o que começaram por mim. Eu não pedi pra que me pusessem aqui. Fico pensando na razão de eu estar nessa terra. Ao mesmo tempo sei que não posso perder um minuto sequer nela. Aprendizado a cada derrota, com os inimigos a cada vitória. É igual xadrez, só que não é um jogo, não seja bobo. É uma guerra mesmo, hora mental, hora física. Não importa o que vem pela frente, em frente não desista. O medo é normal, mas não deixe de